não sei o que dizer, quando passa fico louco, toda elegante fazendo seu jogo. Está bem, é, eu fiz o que acredito, é a natureza do sorriso mais lindo. Veja bem, você quer, você pode, vem fazer um peão comigo em New York, ou a pé, no país do carnaval, vendo as maravilhas, tropical, ha, ha. Eu te ofereço muito mais, do bom e do melhor, e o que a terra traz. Fala pra mim, vem dizer que tá afim, não minta pra mim, me diga um sim, eu tenho fé. Então diga mulher, você tem a palavra onde estiver, e faz o seu jogo pra frente e pra trás, pra um lado, pro outro, ainda pede mais. E faz o seu jogo pra frente e pra trás, pro lado, pro outro, ainda pede mais. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. Eu sempre andei de grife, corrente, relógio no pulso, brinco e varado no pente. Pra qualquer hora, local é só ligar, é tudo sintonia, pro bang é só chamar. Aí vai, eu escuto a conversa, ela quer te ver até o fim da festa. Eu tô ligado que ela quer, eu também quero, mas hoje não, eu quero papo sério. Com aquela que desfila e faz drama, e faz o jogo em cima da cama. É só fingir, é só curtir com ela, deixa ela pensar que é tudo dela. Aí já era, é tudo no meu nome, eu chamo de donzela. Hoje você pode, você de novo tirando o barato, sempre no limite do morro e o asfalto. Na balada, no show, sempre tá de um lado pro outro, não pode parar. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. Eu já falei demais da paz e da glória, hoje o que me traz é a vitória. Lutei, venci, o CD já tá na rua. Cheguei, eu vi na noite toda nua, envergonhada com os olhos brilhantes, tava empolgada com a noite dançante. Acertei no alvo, agora tô na pista, só eu e você numa foto pra revista. Desfila assim, tipo top model, eu e você concorrendo ao prêmio Nobel. Premiação da vida mais que louca, eu tô em ação pra beijar a sua boca. A minha música tocando no rádio, pra mim foi bom, foi muito hilário. Tá com você nesse momento bom, estoura o champanhe para o Réveillon. Como já disse, o tempo foi rei, hoje eu tenho tudo que desejei. Agora eu posso começar tudo de novo, eu tô em outra, tô em outro jogo. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. Veja bem que agora tudo muda, continua sem parar. Ela brilha toda nua, vem brincar de amar. E faz o seu jogo pra frente e pra trás, pra um lado, pro outro, ainda pede mais. E faz o seu jogo pra frente e pra trás, pro lado, pro outro, ainda pede mais. E faz o seu jogo pra frente e pra trás, pro lado, pro outro, ainda pede mais. E faz o seu jogo pra frente e pra trás, pro lado, pro outro, ainda pede mais.